Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o nosso programa de 1042 e nós estamos no dia 4, no primeiro domingo de fevereiro de 2023, com a nossa querida irmã Icléia Vidal. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Jorge Reis. Só repetindo as palavras do Rui, nós estamos no dia... Que dia que é hoje mesmo? Hoje é dia 4, né? 4 de janeiro de, 2024. De fevereiro. Então, você falou o ano errado, eu falei o mês, só para variar. Falei tudo errado. Desculpe. Você falou o ano errado, eu falei, vou falar o mês, para não ficar chato. Não, e o Jorge ainda deu um bom dia para ele mesmo. Pessoal, então nós vamos entrando no ar com o apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e de manutenção de equipamentos e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, Depósito do Seu Depósito, Polotel, Conforto, Praticidade com Economia, Camel Filtros, Solução em Saúde para a Sua Água e também Ponto Sul Automóveis, onde vocês encontram segurança, onde vocês encontram garantia e tudo que você merece numa grande agência de automóveis, né? Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, ao Jefa, ao Luiz de Vida e ao Paulo de Tarso. Sem esquecer também de agradecer as tendas de Umbanda Mãe Maria e também a tenda Pai Jeremias e Vó Catarina e o grupo musical Castelã. Hoje nós estamos recebendo com muita alegria a nossa irmã Icléia Vidal, que a gente gosta tanto dela, né? E ela vai conversar conosco sobre a alegria de ser espírita. A Icléia já tem experiência suficiente para falar se dá para a gente ser alegre e ser espírita ou não, né? Então, é fã do nosso programa, viu? Desde que começou, porque quando começou o programa, o primeiro programa, o marido dela que estava aqui. Tava já. Então, desde ali que ela começou a gostar já. Inclusive, ela fala que o melhor programa de todos foi o primeiro. Né? Modestamente. Então, bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, né? Porque o pessoal pode assistir de madrugada também, né? Apesar de ser bom dia, né? Aos nossos vivencianos que estão aí escutando a gente, participando, já deixo bom dia. A Cris está aqui em treinamento, né? O Piero foi demitido. Brincadeira. Manda um bom dia aí, Cris. Bom dia, muito obrigada mais uma vez, gente. Um ótimo programa para todos. O Piero falou, eu falei, Piero, só que você tá levando a Cris, chegou, trabalhou, né? Ele, pô, fui demitido? Eu falei, não. Não vai escapar tão fácil assim, né? Vai diminuir o salário dele, né? Vai diminuir o salário, né? O bônus horas vai ser descontado. Então, a Cris tá em treinamento aqui também. Daqui a pouco ela assume aqui a máquina aqui, ó, a nave, que nem o pessoal da Prosa Criativa, que é um programa aí toda segunda-feira, a gente convida às 19 horas para assistir. Toda segunda-feira, né? Quinta-feira a gente tem um programa Fé e Razão, um programa novo que fala sobre filosofia espírita. E tá muito bom o programa. Às 20 horas, tá muito bom. Assim como Prosa Criativa também. Agora a Prosa Criativa tá de capa nova no YouTube. Vocês vão ver aí que tem uma capa agora. muito legal que a Babi, que conduz aqui, fez. É, vale a pena vocês assistirem, já tá o link aqui no canal do Vivência Espírita. E a gente agradece as rádios que estão conectadas conosco, né, que é a Web Rádio Sementes de Amor, lá de Mato Grosso do Sul, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e a Rádio São Francisco, lá da cidade de Tobias Barreto, Sergipe. A gente agradece a retransmissão e a gente agradece também o carinho e a retransmissão do YouTube Web, dos canais Web Rádio Sementes de Amor, Recanto da Prece Euripes Barçanufo, lá de Campo Grande, que retransmite nos seus canais, e a Web TV Espaço Espírita, que retransmite todo domingo o nosso programa. Os vivencianos que estão aqui no YouTube já estão conectados e a gente já lançou a enquete para sorteio, né? Para sorteio não, a enquete para participação aqui no nosso YouTube. Então a pergunta é: a doutrina espírita propicia alegria de viver? Então deixa aí o seu comentário, né, se vocês acreditam que a doutrina espírita ela gera aí alegria de viver nas vidas de vocês. Lembrando que a gente está com os telefones abertos para participação, então ligue aqui para nós, aqui do lado vocês estão vendo, 12-3921-3009. Ligue aí, vamos pôr aí o Tião para trabalhar. O Tião lá fora, dá um tchau, Tião. O pessoal te vê. Vamos pôr o Tião para trabalhar aqui e participar do sorteio para quem ligar para nós nesse telefone 12-3921-3009 e dizer que quero participar do sorteio. A gente vai sortear um livro para quem tiver que quiser participar do sorteio, tá bom? Então ligue para nós e fale: quero participar do sorteio. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cris. Bom dia, Ecléia. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Tião Varoto. Bom dia, família vivenciana. Hoje nós vamos ler uma mensagem de virtudes e valores pela mensagem de Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. É o item 9. Compromisso. Compromisso é um acordo que visa fidelidade. Pode ser uma promessa que requer cumplicidade. O certo é que bem cumprido sempre traz felicidade. Queridos irmãos e irmãs, vamos respirando profundamente, acalmando os nossos corações, fazendo o nosso religare junto à espiritualidade maior, a fim de que possamos agradecer ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e pela oportunidade que estamos tendo hoje de receber a nossa querida amiga e irmã, Ecléia Vidal, que vem nos falar sobre a alegria de ser espírita. Vamos envolvê-la com carinho para que ela possa passar para nós tudo o que preparou. Agradecido, Senhor Jesus, mais uma vez, nós vamos pedindo licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai, em vossa infinita misericórdia nos concedeu hoje a oportunidade do reencontro de almas queridas em nossa caminhada. Concede-nos, Senhor, também a oportunidade de estarmos juntos de Ti nos momentos difíceis em que percorremos nesta seara bendita. Agradecemos, Pai, por mais esta vivência, por mais esses amigos e irmãos que caminham conosco, a fim de que busquemos a nossa reforma íntima, procurando nos tornar hoje um pouco melhores do que fomos ontem. Agradecidos, Pai, mais uma vez, de joelhos em espírito rogamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, vosso é o poder e vossa é a glória para todo sempre, manifestado em nossas vidas. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será a alegria de ser espírita. E nós estamos aqui com a nossa querida irmã Icléia Vidal, que nasceu em berço espírita, trabalha dirigindo o projeto Bem Me Quer. Depois ela vai falar sobre esse projeto. É voluntária, né? É voluntária, mas já dirigiu o projeto. Já, né? E era trabalhadora espírita há muitos anos aqui no nosso São José dos Campos. Era a esposa do nosso querido Cláudio Vidal, que também era um baluarte na doutrina e sempre esteve presente, o casal sempre junto, né? E de hoje a Icléia está aqui sozinha. Bom dia, Icléia Vidal. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os meus amigos queridos. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui. Espero corresponder à expectativa. E me perdoem que eu fico muito aflita. Daqui a pouco eu esquento e fica tudo bem. Mas o comecinho sempre eu fico muito aflita. Isso é normal, né, Jorge? Quando nós começamos aqui, você não queira saber como o nosso joelho bateu no outro. Imagino. E hoje dá para saber, porque a gente publicou aí no YouTube, em um especial de 20 anos, vocês podem colocar aqui em cima, vou deixar o card aqui para vocês, especial do primeiro programa. Uhum. O primeiro programa a gente disponibilizou aqui no YouTube agora, né? Uhum. Antes estava no nosso site, vivenciaespirita.org, mas agora já está disponível para vocês ouvirem o Rui e o Jorge tremendo aí no microfone também. Não é que nós contratamos a Rádio Bandeirante, depois não sabia o que fazer com o programa, né? Então foi isso que a gente ficou temeroso. Mas, Icléia, o que você pode falar da alegria de ser espírita? Eu não concebo ver espírita com aquele cara amarrada, sério. Eu não concebo. Acho que espírita tem que ser alegre, tem que ser espontâneo, tem que ser jovial, tem que estar sempre atuante na sociedade, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque a alegria é do ser humano. Tem gente que é alegre, tem gente que é tristonho, tem gente que é meio brigando com a vida, né? E a doutrina, para aquele que é alegre, ajuda a ser mais alegre, né? Porque é a doutrina da esperança, como diz para mim a minha cunhada. É a doutrina da esperança. Então, a gente só de saber assim, eu sou imortal, como disse a Íris. É isso aí, a gente saber que a gente está aqui hoje morrendo, não morre, não acaba, continua. Isso é maravilhoso. Agora, a alegria é do ser humano, né? Eu sou alegre, eu sou uma pessoa alegre. Eu não sou alegre de contar piada, fazer... Não, mas o meu estado de ânimo é de alegria. É porque eu trazendo você para cá, dando uma carona, você está dizendo, eu adoro o programa Vivência Espírita, porque vocês são muito alegres. É isso aí. Vocês transmitem essa alegria. Então, é claro que a doutrina, como ela é, ela dá um apoio, uma sustentação para essa alegria, né? Uhum. Pode até vir a dor, mas à medida que você vai vivenciando, a dor vai diminuindo e fica saudade e a vida continua, né? Mas o Rui falou que você está só, você não está só, porque o Cláudio está aí do seu lado, viu? Ah, deve estar. Com certeza. Hoje está brigando com ele. Assim, eu queria ver você. Todo mundo vê, só eu que não. Tem uma neta que vê, conta o que ele falou. Né? A belezinha, mas ele grude com ele. E eu não vejo. Vi uma vez só. Então já viu. Legal. É, fazia uma semana que ele tinha partido. Uhum. E ele, a médium doutor Morita, ela estava em casa, aí ela levantou. Aí eu vi, assim, que nem eu vejo vocês ali naquele vidro lá. Assim, uma imagem desse meio, meio embaçado, meio... É, daí não. Ele me abraçou e falou, minha querida. Foi a primeira e única vez que eu vi o Cláudio. Então, mas vocês eram inseparáveis, né? Era. Mas eu falo para ele que ele é muito querido e que, então, eu sou amiga. Nós vamos ser grandes amigos, porque vai ter tanta gente chovendo em cima dele que... Tudo bem, cada um na sua. mas é muito doído. É. Tenho muita saudade dele. Uhum. Mas não perdi a alegria, não. Tem momentos de um pouquinho de tristeza e tudo mais. Mas perder a alegria não tem jeito. Você tem filhos, você tem amigos, você tem netos. Né? Você tem a vida. Para que, que vai ficar... E a vida continua. É, a vida continua. Aqui, Cléia, por exemplo, eu pulei aqui para colocar o que a Fernanda Cassal colocou. A Fernanda é a mãe da Marcela, né? Que a, a Marcela partiu com 14 anos de idade, né? E esse, o ano passado foi o pai da Fernanda e o marido também, de surpresa, né? Então ela colocou aqui, só com o entendimento da doutrina espírita me senti novamente feliz depois do desencarne dos meus amores. Sim. Sempre me senti acalentada e voltando a ter ânimo para viver. Sim. Por causa da doutrina espírita, né? A doutrina dá sustentação. É a tal fé raciocinada, né? E a gente tem o dever de passar isso para as pessoas, né? Eu, uma vez eu atendi uma moça no centro que ela disse assim, minha mãe sofreu muito com um câncer horrível e agora ela partiu e eu abri a minha casa, arrumei, pus música e a vizinhança está estranhando, dizendo que eu não a amo. Eu estou errada. Eu falei, imagine, coisa mais linda. Né? Então, eu às vezes eu tenho lá meus momentos de saudade e dor, mas eu procuro distrair para não atrapalhar o Cláudio, né? Para criar um clima bom para ele lá. Sim. Mas, o Cléia, há uns 40 anos atrás, eu convidei você para fazer uma palestra no encontro da mocidade aqui em São José dos Campos, que foi lá no CTA. É. Você fez uma palestra maravilhosa falando sobre a idade dos espelhos. É a adolescência, né? Ele não pode ver um espelho que já está se olhando para conferir a imagem. Né? E apertar a espinha, tirar o cravo. Aquele encontro foi lindo, né? Lindo, muito bacana. E faz tempo. E eu hoje estava falando dos meus 80 anos. O 80 Rui, anos? E daí ele falou a idade dele para mim, eu não acreditei. Eu pensei que ele tinha uns 70. Tem centro espírita aqui em São José que tem 100 anos, ele fundou? Quê? Aqui em São José tem centro espírita que já tem 100 anos, né? Chega lá, tá o nome dele na ata de fundação lá. Isso é fofoca da oposição. Fake news. Fake news. Hoje está na moda falar em fake news. Mas, Cléia, o que você poderia falar dessa idade, então, da adolescência, que é muito bonito, que nós devemos ter muito adolescente nos ouvindo. E o que você fala dessa idade, que você fala, olha, os pais às vezes ficam bravos que os filhos deitam no sofá, dizem que está cansado... manda buscar leite na padaria, pô, eu tô cansado. E realmente é uma canseira. É porque as glândulas, umas estão parando e outras estão em franca produção, atividade para transformar a criança em jovem, jovem em adulto. E isso dá um cansaço físico, né? E as mães têm que compreender. Esse cansaço é natural, não é normalmente má vontade, mas a união familiar tem que trabalhar em cima da cooperação mútua, né? Os filhos colaboram e os pais também colaboram. Agora, veja só, naquela época eu estava próxima dos jovens, agora eu sou vó, aí vó... É outra coisa, né? Você está mais próximo ainda. É. Pois é. É porque dizem que o pai educa e o avô deseduca. Pois é, pois é. É, eu tenho uma amiga que diz que vó é, põe zíper na boca e abre o zíper da bolsa. A gente não pode ficar, né, chamando muita atenção. Agora a tarefa é dos pais. Né? Cléia, o Chico Xavier dizia que o bom humor modifica a vida, né? É. O bom humor modifica a vida. E a gente vê que essa frase, ela tem os dois lados. Ela modifica tanto para o bem, e se você não tiver bom humor, modifica também. Modifica. Né? Porque não existe coisa pior do que pessoa mal-humorada. É. Né? Pessoa mal-humorada, geralmente, ela é pessimista. É. A pessoa que ela está introspectiva o tempo todo, geralmente, uma pessoa mal-humorada, ela sempre entra em depressão, sempre tem essas síndromes que aparecem aí. É. Né? Eu faço um pouquinho de distinção entre mau humor e tristeza. Tem pessoas que elas são educadas, delicadas, mas elas têm uma tristeza íntima, que a gente não sabe o porquê. Às vezes nem ela sabe, né? E tem o mal-humorado. Aí esse é difícil. Mas daí esse gente... E geralmente é sem educação também, mal-humorado, né? Áspero, assim, muito, né? Muito, quer dizer, assertivo demais, às vezes, né? Porque a pessoa assertiva demais, ela se torna chata também, né? É. De querer falar tudo. A gente nem sempre deve falar tudo, né? Nem sempre. Mas você não vai ser sincero? Não, nós podemos ser sinceros sem precisar ofender ninguém, né? Sem precisar... O bom humor ajuda a vida da gente o tempo todo. Por isso que o Chico Xavier fazia graça dele mesmo o tempo todo, né? Aí você pega uma pessoa, maior exemplo do que ele, uma pessoa que sofreu desde criança, a vida inteira. Sofria fisicamente desde criança também, sabe? Ele era doente, assim, tudo. Mas sempre fez questão de ser bem-humorado. Então, fazia piada dele mesmo. As histórias dele que dava errado, ele contava para todo mundo, para as pessoas darem risada, né? E sempre bem-humorado, o tempo todo bem-humorado. Quer dizer, eu calculo que as pessoas que tiveram o privilégio de sentar numa mesa com Chico Xavier fora do trabalho, devia ser o tempo todo todo mundo alegre. Ele não devia deixar ninguém triste ali, né? Porque quando a gente pega lindos casos de Chico Xavier, por exemplo, que muitos autores, né, muitos biógrafos escreveram sobre ele, pô, tem milhares de histórias, digamos assim, que leva sempre a gente ao riso, sempre leva a gente a se divertir com aquilo ali. Né? Então, nas situações mais difíceis que ele passava, ele faz a gente rir. Então, você vê, uma pessoa super bem-humorada. Então, a alegria, ele era alegria. Você vê que a alegria também, Cléia, ela é independente do estado físico da gente, né? Pois é, pois é. É isso mesmo. Mas a doutrina, ela é maravilhosa, né? A gente... Nossa, tudo que a gente estuda... Eu sempre gostei de estudar. Quando na escola, a vida inteira eu gostei. E chegar a ter uma doutrina que me promovia o estudo... eu comecei a dar aula na evangelização, eu tinha 12 anos. Uma tia me supervisionava. Na Mocidade Espírita, Caçapava era conhecida como uma mocidade que estuda. A gente estudava pra caramba. A gente estudava às terças, quintas e sábados. Imagina? Então, gente, e o Cláudio, quando entrou nesse grupo também, daí foi uma delícia, porque ele tinha a mesma gostosura de estudar e pesquisar que eu. Aí a gente ficou muito amigo. Eu sou mais velha que ele, 3 anos. Mas vida que segue. Mas o, né? O Cláudio é de Caçapava também? Também. Também? Também. Taiada. É, Taiada. E a gente... Então a gente estudou e trabalhamos junto a vida inteira. O centro de Caçapava são mais antigos do que o São José, não? Ou mais ou menos, não? Vocês têm essa ideia, não? Não sei. Eu acho que o Centro Espírita Juliane, acho que é o mais antigo. Que é ali na rua 14 de Abril. Sim. Depois tem o Fé pela Razão, que eu acho que é o segundo. Né? E eu me lembro que uma vez eu fui numa palestra com meu pai, e eu era criança ainda, devia ter uns 10 anos, e pai chegou e assinou o nome num livro. Daí eu falei assim, por que o senhor está assinando? Ele disse, porque esse livro é antigo, é a polícia que pediu. cada um que chegasse no centro tinha que deixar ali o seu nome, porque eles precisavam saber quem eram os frequentadores. É. Olha que época difícil. Nossa. Aí eu falei para ele, posso assinar? Ele disse, pode. Eu assinei. Não, porque era considerado contravenção penal a prática do espiritismo. Pois, né? É, então os centros são antigos. É. O Fé pela Razão tinha um senhor que eu lembro dele como se fosse hoje. Ele, às vezes ele ia lá no centro de pijama ainda, eu não lembro o nome dele agora. Mas é antigo também. Uhum. Né? Eu também sou antiga. Uhum. Então, deixa eu tirar uma dúvida. Por que chama Juliane o centro? E eu tenho que saber? Não sei. Eu não estava lá na época da fundação. Mas provavelmente deve ser homenagem, né? Homenagem. Igual homenagem a alguém. É homenagem a alguma pessoa. É. Pessoal, poxa vida, a gente podia ter essa resposta aí, né? Pessoal do Caçapava, se estiver ouvindo a gente lá e vendo a gente, dá um toque aí para falar quem que foi. Igual nós temos aqui o do médico, né? Aqui em São José nós temos o Doutor Ivan de Souza Lopes. Tem um centro que chama Doutor Ivan de Souza Lopes. Porque o tradicional é a gente ver Paulo de Tarso, né? Francisco de Assis, esses aí. Mas tem muitos centros com o nome de pessoas em homenagem às pessoas. Né? E aqui em São José a gente tem o Ivan de Souza Lopes e tem, provavelmente, o Juliano, deve ser algum personagem que foi importante lá em Caçapava, dentro da doutrina. É, porque é um dos primeiros, eu acho que é mesmo. É. Porque eu penso que o daqui da nossa região, o mais antigo, é o União Espírita Cachoeirense. União Espírita Cachoeirense, eu acho que é de Cachoeira Paulista. Sim. É o mais antigo, eu acho. Da Nelly. Então, vocês conheceram a Nelly? Não. O Santo Espírita Juliane. Nossa, a Nelly era um personagem assim, histórico no Espiritismo de Cachoeira. Alegria pura, bondade. Um amorzinho de pessoa. Tem lá o João Luiz, né? Que é alegre também. Ele chama foi prefeito, a Nelly de tia Nelly. E foi prefeito lá de Cachoeira Paulista, né? Uhum. Eu vi aqui, ele foi fundado em 1920. Então, 2020 fez 100 anos o centro. Uhum. O Juliane. Olha só que interessante. Mas ali havia muita influência dos militares ali, do quartel ali de Caçapava, né? É, que tem o... Sim e não. Porque lá tem o porque outro todos centro. Esses centros já existiam quando o Arimotinho, o seu Regis, fundaram a Cruzada dos Militares Espíritas, né? Que está renascendo. Que legal. Renascendo. Uhum. Um casalzinho de jovens do tempo que eu e o Cláudio trabalhavam na Mocidade começaram a levantar junto com as filhas do Ari. Uhum. E a Cruzada está brilhando, que é uma belezinha. Você sabe que o pessoal, a Cruzada é muito organizada, né? No Brasil, né? Também, assim, quase todos os lugares que tem quartel, assim, da Aeronáutica, do Exército, da Marinha, tem um centro espírita Cruzada. E às vezes é dentro do próprio quartel. É. Uma vez eu recebi o contato lá de Brasília, de um coronel, pedindo para ver se não dava para abrir um dentro do CTA, que eu trabalhava no CTA, né? É. E eles passaram meu contato e ele falou, poxa, aí tem muito aluno do ITA, aí tem tudo, a gente precisava fundar. Aí eu falei, rapaz, a gente tem que procurar um militar espírita aí para fazer isso, porque na realidade eu já tinha muitas atividades assim para assumir aquele compromisso. É. Mas que legal que o pessoal de Caçapava está ativando outra vez. Estão ativando a Cruzada, né? Bacana. Mas aí Cleia, essa alegria, assim, o que a gente podia falar, o que proporciona mais alegria para a gente, assim? Digamos que eu sou uma pessoa leiga, né, que eu não conheço nada da doutrina, e aí de repente eu entro na doutrina. Na Feira do Livro, uma vez, eu atendi uma moça que ela era... ai, meu Deus do céu, agora esqueci o nome da palavra. Ela era de uma outra igreja. Uhum. E ela disse para mim, Cleia, eu adoro a igreja que eu frequento. Como é que é o nome? Meu Deus, daqui a pouco eu lembro, vocês me perdoem. Mas eu gosto muito da doutrina espírita. Eu estudo, eu leio. Você acha errado? Eu não. Imagine, essa coisa do... A doutrina espírita não é nossa. Né? Nós viemos conversando sobre isso. A gente não é dono da doutrina. o que a gente tem é que tem muita gratidão, porque eu adoro estudar. Então, a vida inteira, agora eu resolvi que eu vou começar a estudar tudo outra vez. Uhum. Estou ficando esquecida, e aí boto a cabeça para funcionar. Uhum. E, então, esse estudo é que faz os amigos. O Cláudio trabalhou montando grupos de estudo. O primeiro era GELE, Grupo de Estudo do Livro dos Espíritos. Formava-se os grupos e ele bolava umas perguntas para cada grupo responder baseado no texto estudado. Às vezes ele bolava umas perguntas e eu dizia, eu não estou sabendo essa resposta. Ele disse, nem eu, mas nós vamos descobrir lá juntos. Sim. Então isso é muito bacana. Depois ele criou o GECO, assim, você estuda Deus no Livro dos Espíritos. Aí ele corria toda a codificação para estudar tudo que era falado sobre Deus nos demais livros, para daí passar para o capítulo 2. Uhum. Então, é um programa de estudo excelente. Eu adoro estudar. E, Clé, quando eu fiz aquele livro Nas Trilhas de André Luiz, foi desse jeito que eu pensei, né? É. Foi, só que eu peguei tudo de André Luiz, eu não bolei as perguntas. Eu li esse livro. Uhum. Aí eu fui no tema, né? Para falar sobre ovoides, por exemplo. Eu fui na obra inteira, a vida espiritual, né, de André Luiz inteira, e o que que fala sobre o void em todos os livros. Aí eu fiz isso como o Cláudio fazia. Aí coloquei ali, a gente colocando esses assuntos interessantes. Então, eu penso também, agora você tocou num assunto que foi muito legal, que é exatamente os estudos. Os estudos mostram novas amizades pra gente. Isso. Novos relacionamentos. Isso. Você conhece muita gente, você... Nasce uma amizade deliciosa em quem está estudando. É uma delícia. É uma alegria. É a fé raciocinada, é um que dá um palpite, outro que levanta uma pergunta. É uma maravilha. Uhum. Não, é interessante que muitas vezes a gente sai por aí, as pessoas, você começa a falar, começa a brincar, a pessoa fala, o senhor é espírita? É. Sou. Por quê? Não, porque o espírito é diferente. É. E o senhor é diferente. Ah, pô, eu não vejo diferença nenhuma, mas as pessoas enxergam essa diferença. É porque a gente tem a tal da fé raciocinada. Tem vários pontos, né? Eu até separei aqui alguns pontos para a gente lembrar. O casamento ou a união permanente de dois seres é uma marcha do progresso da humanidade. Não disse de um homem e de uma mulher. Uhum. É a união permanente de dois seres. Isso é maravilhoso. Uhum. Lá em 1857. Então, é um planejamento divino, né? Que veio para nós, para uma doutrina que era para ficar a vida toda. As respostas espirituais aos nossos questionamentos. Então é magnífico. E Clay, você está falando, você está com 80 anos, né? Também não parece, não, viu? Tá bom. Você está com essa idade, está falando que vai estudar de novo. Vou. Lá em casa mesmo. Exatamente. Começar. Mas aí olha só que interessante. Porque você acabou de citar que a gente estuda, né? Essas perguntas, descobre coisas maravilhosas ali dentro. E quando a gente vai estudar de novo, a gente descobre outras coisas maravilhosas. Sim, e quando estudar de novo, descobre outras. Com certeza, com essa idade que você está, você vai descobrir muitas coisas novas de novo em tudo que você já estudou. Eu emprestei um livro que tem uma coleção da codificação, que até encadernada por mim, mandei encadernar, e eu emprestei um desses livros para um amigo. E a Ana Lúcia, minha filha, mas... Os marrons você emprestou? Porque os marrons eram os livros de estudo do pai e da mãe. Todo grifado, todo anotado. Amarelado. O meu está tudo amarelado. Tudo. Já saindo até a folha. Mas é esse estudo. Uma pergunta remetendo à outra. É uma delícia. Nossa, Eu gosto muito de estudar. Vamos falar um pouquinho das pessoas que estão ligadinhas com a gente? Primeiro, que ele passou aqui, não tem muita importância, não foi o Carlinhos. Tem o Iramir, nosso irmão Iramir, lá de Salvador, desejando a família Vivenciana um excelente domingo. A dona Mali Alexandrino, da AME. Um grande abraço para a dona Mali. E o senhor Rodolfo Alexandrino também, que toda semana está ligadinho com a gente. Aí a gente se encontra durante a semana e vai comentar sobre o programa. O Daniel Melo, um abraço, Daniel. Antônia, nossa amiga Antônia Varoto. Zazu Moura, um abraço, meu irmão. Ele deve estar lá em Remanso, na Bahia, ou em Natal, né? É, o Oswaldo Barbosa Júnior, nosso irmão Barbosa, dando feliz aqui, saudando um excelente domingo. A Cleide Bessa também, o Leandro Ribeiro, a Regina Lisa, dando um bom dia a todos. A Miriam Ui também, o João Paulo Gonçalves, lá de Paulista, Pernambuco, também dando um bom dia. O Edson Andrade, o Pazino 2000, bom dia, com muita alegria. A Vera Lúcia Batalha, Vera Batalha, mandando aqui um abraço a todos nós. A Alessandra Martins também. A Vera Barbosa, bom dia a todos do Vivência. A Tina Neca, o Edson Barbosa, nós estivemos lá ontem, lá em Ribeirão Pires, no trabalho. E dia 13 vai fazer 39 anos de mediunidade. Ah, sim, com certeza. Muito, muito... muito bem trabalhado todos os anos lá com o Edson. Então ele está mandando aqui um bom dia, bom programa, abraço forte aos amigos Jorge Reis, ele frisou bem, Jorge Reis, Rui Barbosa, Carlinhos e Tião na técnica. Aí depois ele voltou atrás e falou, ah, o Rodrigo também. Ele deixou ser assim, depois. Não, eu falei pro meu pai, eu falei... Hã? Quem que é? O Edson Barbosa. É. O Edson. Ah, o Edson Barbosa. Eu falei pro meu pai, pô, você vai lá dois sábados seguidos, pô. Assim, quando eu chegar lá, o Edson vai acabar comigo. Isso, ele tá marcando você lá. Cada dia ele põe um vermelhinho na sua... Na caderneta sua lá. Né? Vamos ver se domingo caderneta. Ele entra no nosso programa, a gente deixa ele falar um pouco sobre os 39 anos, porque nós teremos aqui o Oswaldo Barbosa... Legal, legal, Edson, você está ouvindo aí? Olha só, ele estava cobrando isso da outra vez que ele vem aqui, a gente abriu o telefone para as pessoas dar um depoimento. Eu dei a ideia para ele também de algumas pessoas que alcançaram a cura, por exemplo, fazer um videozinho de um minuto e passar para a gente antes, para a gente colocar. Sim. E ele estava falando, o telefone funciona? Eu falei, funciona. Funciona. É, porque o Rodrigo fica travando funciona, o telefone. Funciona, funciona. Agora se a qualidade é boa, é outra história. É. Não, mas aí, se você quiser ligar também, então, como o Rui está falando, semana que vem é semana de carnaval, né? Carnaval. Mas se você quiser ligar para a gente falar um pouco aqui também sobre... Você só dá um toque nos... E saiu um editorial legal. Se não estiver pulando o carnaval, né? Uhum. É, saiu... Rapaz, espírito evoluído igual o Edson Barbosa não pula carnaval. Não, ele pula o carnaval. Uhum. Então, um abraço para o Edson, a Neide Cristina, nossa amiga Neide, também do Grupo Castelã, mandando um bom programa a todos. A Deise Chiacchirini, é isso, Rodrigo? Chiacchirini. Mas não está escrito aqui Chiacchirini, aqui está escrito Chiacchirini. É italiano. Ah, italiano, tá bom. Tá. Em português é do jeito que eu li. Fernando Petiti, dando um bom dia a todos. A Mariângela, mãe do Rodrigo também, dando boas-vindas para a Ecléia, desejando grande aprendizado aqui para nós. O Moacir Gasparotto, bom dia a todos, né? Todos os domingos pela manhã tomamos um banho de bênçãos, legal. A Rosilma Ferreira, o Dr. Benedito Figueiredo, lá de São Paulo, bom dia a todos, que os bons espíritos possam intuir a expositora com esse tema, alegria tão necessária nos dias atuais. É isso que eu queria perguntar para você, Ecléia, daqui a pouco. Sobre a alegria, se a gente precisa dessa alegria, como é que estão os dias atuais? A Fernanda, que já tinha ligado, nós passamos a informação dela. O Pazino também, que a gente já tinha passado. O João Ramalho, o Valdecir Braulio, feliz aquele que não viu e creu. Assim dizia Jesus. Ele deve ter citado algum momento que nós falamos alguma coisa aqui, que agora eu me desliguei, Valdecir. O Piero, mandando um abraço aqui, excelente domingo. Antônio Varoto, mais uma vez. Eli da Silva, bom dia, amigos vivencianos. Está lá de Juiz de Fora, desejo um bom dia para o programa. E tem dois aniversários aí que a gente anota para ele falar de dois sobrinhos dele, tá bom? O Carlinhos, você anota aí? Tá. para a gente falar. Deixa eu acabar. Você queria falar, Rodrigo? É, lembrar também o Oswaldo no WhatsApp. Bom dia, família vivenciana. Mais um abençoado domingo em ótima companhia. Paz e harmonia para o nosso dia. O Iramir Marques também, mandando aqui no WhatsApp. E ele falando um excelente programa para todos. Uhum. Continuando aqui, o Nil Silva, nosso irmão Nil. Um bom dia, vivencianos. Bom dia, Cleia. O Nil, de Caçapava, conheceu o Major Regis, espírita atuante na região. Estudei doutrina com ele. Uhum. Era as tais reuniões que eram 3 vezes por semana. Uhum. Jovem espírita. Uhum. Frequentando as reuniões e estudando 3 vezes por semana. Legal. Caçapava era conhecida da mocidade que estuda. Uhum. Aqui também o Dinho e a Fia também. Bom dia, família vivenciana. Eles dois que estavam lá também lá no Recanto de Luz de Mancheila ontem, fazendo a apresentação musical, muito legal, o repertório agora está triplicado, hein, Dinho? Nossa, cantaram música pra caramba lá os dois. Alessandra Martins, Nancy Lima, mais uma vez, ontem o Jorge Reis deu uma canja cantando conosco no Recanto de Luz de Mancheila. Gratidão, meu irmão. Obrigado você, Dinho, por ter me chamado lá para cantar música ainda há tempo. Lucila Augusta, lá de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, também aqui conosco. A Ronália, lá de Remanso, na Bahia. Paz e alegria para os meus irmãos vivencianos. A Marta Gonçalves. O Luiz Carlos Forcato, nosso irmão Forcato, um grande abraço, dando aqui boas-vindas também para a Ecleia. O Marcos Sugai, lá de Santos. Desculpe, esqueci de mudar a conta do YouTube. É um conta de jogo. Eu sou o Pazino. Ah, esse pessoal nosso aqui de tecnologia, fazendo pegadinha com a gente. Então, tem os Azul, que eu demorei 500 anos para saber quem que era, é meu amigo. Agora tem o... Mas Allan Kardec também não tinha Isso, né, Marcos Sugai agora é Pazino. Professor Rivail, depois a gente descobre que Allan Kardec era o professor Rivail também, né? Uhum. É que André Luiz jogo, Carlos Chagas. Uhum. Uhum. Exatamente, tá vendo? A Irene do Espírito Santo também, lá de Santos. Mandar um abraço lá pro Gustavo, que deve estar ouvindo a gente. Uhum. O nosso primo Zé. Então eu quero mandar um abraço, mandar boas energias, tá todo mundo aí vibrando por você, Gustavo, que está ouvindo a gente manda um abração. Eu também, viu, Gustavo? Eu também, Gustavo, ele é muito querido por nós aqui. Uhum. A Brie, nossa amiga Brie, também, que é militar. Ó, Brie, você podia fazer uma cruzada dos militares aí no CTA. Encontrei com ela no café, que eu fui trocar o refil do filtro lá do purificador de água. Ela falou, que delícia que assistir o programa aos domingos, é uma bênção. O assunto é muito variado e gostoso. A Ângela Granato, um abençoado dia para todos. Abração especial para os amigos, senhor Rui e aí, Cleia. Jorge, e falar também no WhatsApp da Marinette. Bom dia, a Cleia é um exemplo maravilhoso que sigo e desde que cheguei a São José e no Divino Mestre. E o Flávio Daniel... Bom dia, obrigado, né, por estar aqui no grupo. E lembrando também que no dia 10 ao dia 13 de fevereiro, nós vamos ter o 51º Encontro Geral das Mocidades, de Mocidades. Vai ser na escola Professor José Vieira Macedo, na rua Ipial 162, no Jardim Satélite. Então aí, programação do Carnaval. Oi? Pela Comovap. Então, a programação de carnaval para os jovens, bem legal, o encontro de mocidades. Se você continuar assim desse jeito, a gente pode mandar o Pinheiro, pode mandar o Rodrigo, pode mandar todo mundo embora e deixar só você aí. Né? Você vê como é que ela sabe entrar na hora certa? Fazer as coisas? É porque nós vamos ter o encontro da Mocidade Aliança. Aqui em São José, do Comeval, eu não sei, eles não passam informação. Não sei onde vai ser. Não, você falou Comeval, tem informação sobre Comeval? Não, é professor José Vieira Macedo. Isso é não, da Aliança. Da Aliança, é o da Aliança. Foi eu que obsediei ela aqui, né? Mas se alguém... Porque aí eu vi o logo aqui... Eu achei que o logo era da Comelvap, mas não é. Realmente então, da... se alguém quiser passar pra gente aí, o pessoal da UZI, onde é que vai ser o encontro da Comelvap? Que também é um encontro muito legal de mocidades, né? Uhum. Vamos fazer um intervalo, Rodrigo, com a música? A verdadeira, peraí, a verdadeira alegria vem do amor. Com Sérgio Santos. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Quero viver cada dia descobrindo a alegria que brota dos elos do amor. Elos que servem de guia, unem, libertam e criam um mundo regenerador. Elos do céu que é azul, forma o cruzeiro do sul, rumo certeiro, pura energia de Deus em toda alegria. Quero aprender a sorrir, cantar, ajudar, construir um novo milênio. A luz e a harmonia são elos de sabedoria. Elos que o sol irradia, germina, aquece, ilumina um novo olhar de amor. Elos da água, da terra, da serra, do rio, do mar. Elos do ar, o fogo e a pedra, em tudo nos ensina a amar. Elos do amor e alegria se transformam em sinfonia, e a vida começa a cantar. Por todo lado e dia, a natureza confia nos elos pra se eternizar. Na vida o final é perfeito, pra tudo há sempre um jeito. Nada te falta e não és feliz, ouça o que o coração te diz. Oh, o que te falta é a alegria dos outros. O que te falta é a alegria dos outros. O que te falta é a alegria dos outros. O que te falta é a alegria dos outros. Faça alguém feliz, faça alguém feliz, faça alguém feliz. E nós estamos aqui com a nossa querida irmã Icléia Vidal, nasceu em berço espírita, para falar sobre a alegria de ser espírita. Então você tem que ser sempre alegre, porque você nasceu em berço espírita. Não necessariamente, né? Quem nos dera. Quem nos dera ter... É. Não, porque a gente vê que a doutrina espírita, eu costumo dizer que a doutrina espírita me trouxe a responsabilidade. Responsabilidade, a perda. Eu, por exemplo, não acredito em superstição. Não acredito em horóscopo, não acredito em nada dessas coisas de premonição, de adivinhação, não, eu não acredito em nada disso, né? Porque eu acho que a doutrina espírita nos ensina a ser sempre esperançoso e sempre achar que o futuro sempre vai melhorar, né? É, mas a gente, para dizer que não acredita, tem que primeiro estudar o assunto. Falar só de falar não dá. É? Muita gente deve estar falando, eu não acredito em espiritismo. Vai estudar para você ver que beleza. Sim. Não é? Uhum. Então, eu queria até falar aqui para vocês aquela frase de Jesus que ele fala: o Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E aí, pensar que há pessoas que pensam no repouso eterno. Já imaginou que coisa horrível? Eu saber que eu vou morrer e que vou ficar eternamente repousando, né? E aí, exatamente... Isso seria um castigo, não sei não? Pois é, imagine a gente elétrico como nós somos, né? Uhum. E a gente ficar daí parado, ter a certeza que a gente vai viver, vai se reencontrar, vai trabalhar, vai estudar. Isso é uma maravilha. E isso também é uma alegria, de a gente saber que a morte... Claro. Né, só existe a morte física, claro. A morte espiritual não existe, né? E... Às vezes as pessoas dizem, ah, mas eu não entendo Deus. Não entende mesmo, é normal. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec explica a crença, a... Como que eu posso dizer? A certeza de Deus como ele é, de acordo com a nossa evolução. Sim. Então... É a nossa evolução caminha de espíritos imperfeitos, bons e puros. E a, é como se fosse um arco-íris, que a gente vê o arco-íris, admira, mas é, não sabemos onde termina uma cor e começa outra. É onde a evolução nasce. Espiritual nossa também é da mesma forma. Estamos lá em espíritos imperfeitos, mas já começamos a ter uns grãozinhos de espíritos bons. Então, não tem uma divisão estanque, né? E aí ele fala de como que é Deus para uma classe, outra e outra. Nós sabemos que Deus existe, já é um benefício, uma certeza. O espírito bom já começa a compreender Deus. E o espírito puro, eles são os missionários de Deus. Então é muito, muito. O Espiritismo é uma delícia. E Cléia, isso é a beleza do podcast também, né? A gente tá falando aqui, a gente tá comendo, tão tomando cafezinho. Não sei se você percebeu, mas a Cléia tá com biscoitinho na mão. Eu tô. Começou o programa e não acabei. Mas é muito bom. Se eu estivesse na Rede Globo, você teria demitido. Não, assim, mas isso é normal de podcast assim. Você vê os podcasts, eles estão no meio do programa, pede um fast food, pede um. Porque... É. Mas é muito, muito bom mesmo, Cléia, voltando pro tema. Mas antes, o Rui falou que você nasceu em berço espírita, né? Então seus pais gostavam de Camille Flammarion, então? É, papai, porque a mamãe, quando casou com o pai, ela era católica e ela era filha de Maria, quer dizer, católica mesmo, né? E aí ela aceitou a doutrina por amor ao meu pai, frequentava o centro, assistia as palestras, mas a gente sentia que a alma dela era ligada à doutrina católica. Uhum. Né? E era muito bonito, porque quando ela esteve doente, os amigos católicos a visitavam pra caramba, e os amigos espíritas não iam muito. A gente precisa ter cuidado com isso, sabe? Nós, às vezes, somos tão ocupados no movimento espírita e esquecemos. São meio frios, né? Esquecemos de visitar, porque a gente tem essa crença e meio que achamos tudo normal, quando, na verdade, uma visita, um carinho é essencial. E Cléia, não só no sinal, na hora da doença, mas também quando a pessoa se afasta do centro, por exemplo. Às vezes a pessoa se afasta do centro. E se afasta, você pergunta, cadê aquela pessoa? Ah, não tem vindo mais. Falou, mas alguém procurou saber por quê? Isso. Né? Foram na casa da pessoa, foram conversar com a pessoa. Por que que a pessoa... Pô, se a pessoa estava aqui o tempo todo, o que aconteceu? Será que ela não está precisando de ajuda? Isso. Tem um conto assim, num dos livros, acho que é do Hilário Silva, né? Que aí, quando foram visitar, porque ele estava muito afastado, ele estava muito doente e ninguém sabia dessa doença. Né? Não, então, a gente tem que ter muito cuidado com os amigos, né? Amigo, amigo mesmo. A gente tem que dar atenção, dar um amor. Eu acho esse negócio de celular... Eu sou avessa à tecnologia, sou ruim disso, sabe? Mas o celular, para mim, se você vê a rede de amigos que eu tenho, e eu respondo a todos. Então, outro dia eu mandei uma mensagem para uma pessoa muito querida, disse, eu não leio, era muito comprida. Eu falei, puxa vida, oh meu Deus do céu, eu atendo todo mundo que me responde, nem que seja para pôr uma florzinha para dizer, eu li. Né? Às vezes a resposta. Igual Ariano Suassuna, nem que não tenha lido, mas minta pelo menos, né? Diga ali. Não, tem que agora tem que ler. É mensagem instantânea, igual o miojo, né? Então o pessoal acha que tem que ser tudo para antes. Não, a minha geração era tudo 3 minutos, né? É. Que era, resolve tudo em 3 minutos, que nem o miojo. Agora. Agora o pessoal nem 3 minutos. Nem. É instantâneo o negócio. Tem que ser instantâneo. E só voltando ao tema, que eu perguntei sobre o seu pai ser devoto de Camille Flammarion. Pai lia muito. E o livro Urânia que eu tenho em casa era dele. Isso que eu comentar. Da onde veio o seu nome, né? Que você comentou aqui pra gente. É um nome diferente, né? Nessa vida eu não conheci nenhuma, mas eu soube da existência de 5. Ecléias. 5 Ecléias só. E todos eram espíritas ou não? Não. Era a parede aqui, de alguém espírita. Eu vi aqui no livro, né, Urânia, ele no capítulo 2, que fala sobre a viagem à Noruega. Olha só. E ela fala que a moça norueguesa fora levantada por seu pai ao alto de uma dessas montanhas, onde se dirigiram tantos excursionistas, qual acontece com a Suíça, para assistir ao nascer do sol, que naquele dia tinha sido esplêndido. E Cléia se afastara sozinha alguns metros. Aí é onde aparece a primeira menção. Chegar em casa, adivinha se eu não vou pegar o livro Urânia e já não vou dar mais uma, Já deu uma dica, era norueguesa. Quem sabe não tinha alguma relação aí, né, com essa personagem no livro, né? É interessante que Camille Flammarion, o livro Urânia, eu não sei se é Urânia ou outro, que ele faz em homenagem a esposa dele, a primeira esposa, a Gabriele Flammarion. Ou Sylvier Flammarion, agora não lembro se é a primeira ou a segunda. Belezinha, vem do livro Urânia, é isso que eu queria. Conhecido dele é Narrações do Infinito, né? Do Camille Flammarion. Muito legal. Mas é legal, né? Porque ela comentou aqui. Ele fez um discurso na morte do Kardec, né? Foi um grande astrônomo, né, francês, e que realmente ele era amigo pessoal de Allan Kardec e um grande renomado, também amigo de Dom Pedro II. Dom Pedro II esteve pessoalmente na inauguração do observatório em 1880 e pouco, lá, quando teve, e inclusive deu um presente para o Camille Flammarion, que foi a pedra fundamental do observatório, colocou no jardim do observatório dele, tá lá Pedro II, homenagem de Pedro II, que foi pessoalmente lá. Imagina chegar de navio até lá só para ir na inauguração. E o bonitinho sabe de tudo isso? Ou foi o tio Google que respondeu? Não, eu tive lá. É? Tive lá. Eu vi, inclusive, vi o presente, ele me levaram e falaram: esse pedra fundamental aqui, quem deu foi Dom Pedro II. Que bacana. Pedro de Alcântara. E lá tem é onde está o túmulo do Camille Flammarion, junto com as duas esposas, né? A primeira esposa dele, que é Sylvier Flammarion, eu convido vocês a assistir o programa 1000 aqui do programa, que foi junto com o Mané lá de Conquista e o Tadeu lá de Araxá, que vieram aqui, estiveram aqui presentes, participaram. E a Sylvier, que morreu no mesmo ano que Eurípides Barçanufo, que foi em 1919 com gripe espanhola, e ela era parente de Vitor Hugo. O poeta Vitor Hugo, que é citado muitas vezes por Eurípides Barçanufo, né? E tem a relação aí com Egorina Cunha. Então, assistam aí o programa 1000, que foi um programa especial. Uma cidade debaixo de Paris, na França. Então, ele é renomado astrônomo, né? Então ele tem até metrô com homenagem ao nome de Camille Flammarion. Rodrigo, e lá na Fazenda Santa Maria, o observatório lá em Santa Maria, Camille Flammarion. E o espírito que era mentor de Egorina Cunha, por que eu falo de Egorina Cunha? Era Camille Flammarion, que se usava o nome, né? Que nem o Marcos aqui, o Marcos Ogai, usava o nome de Lúcius. Então, Camille Flammarion. Era Camille Flammarion. Então vale a pena ir assistir aí o programa 1000, para não sair muito do tempo. E visitar a Fazenda Santa Maria. Inclusive, na excursão, do dia 29 ao dia 2 de junho, no feriado de Corpus Christi, teremos aí excursão lá para Uberaba, Conceição, que está fazendo. Né? Então, se vocês quiserem, ainda tem vaga ainda para excursão. Muito legal que visita Uberaba, Araxá, Sacramento, Peirópolis, a Fazenda Santa Maria. São 3 dias lá praticamente. Sai daqui na quarta-feira de noite, né, e volta no domingo. Vale a pena conhecer essa região toda, né? A gente, triângulo de luz ali. A gente conhece o trabalho de todos eles lá e participa também dos trabalhos atualmente lá, que os trabalhos do Carlos Baccelli, né? Lá no Tadeu, lá em Araxá. É, conhece muitos outros pontos de turismo espiritual. A gente estava falando de nome, né? Aí eu falei do Ariano Suassuna. Eu me lembrei aqui de uma história dele que foi. Ele estava autografando um livro, ele estava criticando os nomes, o nome que o pessoal fica botando nas pessoas, que os nomes são difíceis demais, né? Aí ele falou que estava na fila, autografando o livro, aí veio um pessoal. Aí chegou uma moça, ele perguntou: como que é seu nome? Ela falou: Watcha. Ele falou: como, Watcha? Você pode soletrar para mim? Ele falou: W-A-T-T-X-A. Falou: tá bom, Watcha, obrigado. Assinou e deu para ela. Aí tinha a moça atrás. Aí: você, minha filha, como é que chama? Ela falou: Watcha. Ele falou: você é irmão de Watcha? Ela falou: sou. Como é que você sabe? Eu falei: não, fala para mim o... Fala para mim o vassuletra aí para mim, por favor. Ela: W-H-E-T-T-Y-X-A. Pô, afinou, muito obrigado, meu filho. Aí ele falou que tinha um cara atrás delas, deve ter pensado: esse cara é analfabeto, pede para todo mundo ficar soletrando o nome. Ele perguntou: como é seu nome? Ele falou: Hugo, H-U-G-O. Mas ontem eu estava vendo a história dele, que ele morava lá no Recife, no lugar que enchia, né? É. E começou a encher. Aí falaram para ele: você não tem um... Sai daí, mulher. Você não tem um santo da sua devoção, né? Ah, eu lembrei do santo Ariano, porque meu pai colocou o nome de Ariano para mim por causa do santo. Daí ele foi ver, depois que passou a chuva, ele foi ver o Ariano tinha morrido afogado. Falei: não adianta ficar pedindo um negócio de água pro lado do meu santo, não. É. Mas vamos voltar ao nosso assunto? Tem pergunta aqui também. Cleia na Finlândia. Na Noruega. Noruega, norueguesa. Tem pergunta do Aécio aqui. Posso soltar? Pode, vamos lá. Deixa eu só fazer uma... Um ótimo domingo à bancada do Vivência Espírita e à entrevistada de hoje. A minha pergunta é a seguinte: o que se pode fazer para que os espíritas possam aproveitar melhor dias mais felizes, no sentido de dignarem-se sob o lema Deus, Cristo e Caridade, trabalhar sempre? Obrigado. Entendeu, Clé? Eu entendi. Eu torno a dizer, esse é um estado de alma. Sabe, você trabalha Deus, Cristo e a caridade, mas você trata o próximo com dureza, com mau humor, sem carinho. Está precisando alguma coisa a mais, né? A alegria é íntima, a gente tem que trabalhar isso da gente. Estava lembrando aqui de uma história que eu li num livro. Era um engenheiro muito técnico, sempre passando pelas exatas com muita seriedade e tudo mais. Aí ele morreu e, na espiritualidade, sabe o que deram para ele fazer? Montar um jardim. E ele passou a ser jardineiro. Ele tinha que plantar as mudas das flores, dos frutos, esperar o crescimento, para ele se ligar nas coisas de Deus. Achei esse conto tão expressivo, né? Sai. A gente vê que as coisas mais verdadeiras estão nas coisas mais humildes, mais simples. Pois é, uma sobrinha estava falando que ela recebe muito carinho, muita solidariedade, gentileza, onde ela mora, na Bahia. E daí ela disse: e não era assim quando eu morava em São Paulo. Eu falei: por quê? Aonde você está, tem muita gente mais simples, que não tem tanto dinheiro. E aí, entre os mais simples, entre a pobreza, existe muita solidariedade. um lembra de ajudar o outro. Não tem aquele provérbio que diz assim, se você está precisando de ajuda, peça para quem já faz muito, que ele vai ter tempo. Aquele que não faz nada, ele não vai ter tempo. Então, é do ser humano a gente começar a despertar para ajudar um ao outro. Às vezes a pessoa está falando com você, você está com o olho lá para cima, assim. Eu que sou baixinha, então é muito fácil. O pessoal está com o olho lá para cima e eu estou aqui. Olhar nos olhos, dar um pouquinho de amor, de atenção e de carinho. Né? Essa amizade nossa é a coisa mais linda. A gente nunca se vê, mas quando vê, parece que foi ontem que a gente esteve junto. Né? Por quê? Porque é pautada no carinho, no amor, que são os valores que ficam. Né? O resto é resto. É bem isso. Oi, Cléia, tem uma coisa muito boa dentro do espiritismo, que eu viajei muito aqui pelo Brasil para levar a escola de aprendiz, levar uma série de coisas, mas em todo lugar que eu fui, como os espíritas nos acolhem com a maior tranquilidade, com carinho, com amor, com beleza até de alegria. E, então a gente vê que o espírita, aqueles que estão trabalhando, eles têm essa visão de amizade, de carinho e de respeito. Né? É, porque a doutrina propicia isso, né? É. Fale, meu filho. E eu queria dizer para você que esse grupo que você está falando aqui de amizade e de carinho, por esse Aécio César, que é um estudioso da doutrina e agora está ficando sem visão, reúne-se, ele está fazendo um trabalho com o doutor Inácio Ferreira, das falas do doutor Inácio, ele pega o tema e coloca para a gente discutir. É a coisa mais linda que temos com o Aécio César fazendo isso. Inclusive as perguntas que ele faz. Oi? No site? É, no site, né? Quem quiser saber, está lá no site vivenciaespirita.org que ele publica. Ele publica direto lá no portal. É, e eu. Os estudos. E ele manda para nós e a gente lê e comenta com ele, deixa-o muito feliz. Porque ele sabe que está sendo aproveitado aquilo que ele estuda. É, vale a pena o pessoal entrar e ver, porque ele pega os livros e interpreta os livros do Dr. Inácio, né, e comenta. Muito, muito interessante os artigos que são publicados lá no site. E é legal para quem é palestrante, que dá motivo para fazer uma palestra maravilhosa, esse estudo do Aécio César. É. E parabéns para ele. É. Somos fãs. E Cléia, você começou aqui um trabalho, lá o pessoal do Divino Mestre, há muito tempo atrás, que era a mãe sozinha. Departamento, né? Da mãe solteira. Solteira. Depois, departamento da mãe sozinha, para preservar a sigla. E aí depois nós criamos o Projeto Bem Me Quer, que é um nome fantasia, mas ligado ainda ao departamento da mãe. E ali vocês trabalhavam com mães grávidas? Trabalho até hoje. Até hoje? Até hoje. Vai começar agora, segunda-feira. Puxa, e você é voluntária nesse trabalho? Eu sou, graças a Deus, até me expulsaram. Deixa eu fazer uma pergunta aqui no chat, tem do Ari Rangel. Bom dia, vivencianos. Bom dia, Cléia. Pergunta, existe uma relação da alegria com a gratidão? E qual a influência da alegria na nossa saúde mental e física? Obrigada e bom domingo. Oh, meu Deus do céu. A gratidão é tudo. Mas vocês notaram, nós que somos mais velhos, que agora é que está na moda a gratidão? Antigamente não se falava nisso. Agora, no celular, está sempre uma frase, um texto, falando de gratidão. Então, a gente fala que o progresso, a melhoria não está acontecendo. Está devagarzinho, mas está. Hoje em dia já é falado muito em gratidão, né? Em espaço, gratidão. Não é ingratidão, é em gratidão, né? E o que era mesmo mais? Qual é a influência da alegria na nossa saúde mental e física? Oh, meu Deus do céu. Isso aí acho que é meio óbvio, não? Meio óbvio. A influência da alegria na saúde mental e física na convivência, no trato com as pessoas, no trabalho, no cumprimento do dever, e tudo sem peso, né? Com naturalidade. Ah, eu não sei. Acho que é fácil. E a pessoa alegre não tem tempo para ter pensamentos negativos e ruins. Não sei se não tem ou se não acolhe. Ela pode ter os pensamentos, ter os seus momentos difíceis, mas não deixa continuar, não acolhe. E, Cléia, eu vejo assim também. Tem a música. A música do Jorge aí, que, nossa, o Cláudio tem todos os discos. Põe os discos lá, que é uma delícia. Cléia, assim, muita gente questiona a gente, às vezes, não querendo aparecer, não é isso. Mas por causa da quantidade de coisas que a gente faz, né? Então, às vezes a gente frequenta ou trabalha em 300 espíritas, aí tem um programa de rádio, aí tem cuida de uma instituição, aí tem o... às vezes passa a semana quase toda sempre tendo uma ocupação assim, ligada à filantropia, ligada à caridade. E muita gente fica perguntando, mas não cansa? Isso aí não cansa? Nossa, você não está cansado disso? Você não está cansado daquilo? Aí entra nisso. Se você tem alegria de fazer tudo isso, você nunca vai ficar cansado. Não fica. Não, e até e não é um cansaço que 15 minutos num sofá, numa cama, já recupera a força. Não, e até no trabalho profissional, se a pessoa trabalhar com raiva, com bronca, ele tem uma série de doenças profissionais. Pois é. E se ele trabalhar com alegria, ele está sempre... Não dá problema para o médico, nem para a fábrica, né? Nem para onde ele trabalha. E a gente também tem que entender que, às vezes, a pessoa tão alegre, tão trabalhadora, tão amiga, de repente vem aí uma doença grave... que tira a alegria, que propicia só momento de dor, de sofrimento. Mas todos, e ela própria, espíritas, aceitam aquilo, oram por ela e sabe que é uma destinação, foi uma escolha para se recuperar de um passado de dor. Então, vida que segue. Sim. Muito legal. Tá ligado meu microfone? Falando mais das pessoas que estão ligadinhas aqui conosco, a Irene do Espírito Santo, Ângela Granato, eu já tinha falado antes, o Zazu Moura, dizendo aqui que eu falei para ele que eu não sabia se ele estava em Remanso ou em Natal, no Rio Grande do Norte, ele falou que nem num lugar, nem em outro. Hoje ele está em Petrolina, Pernambuco, e no dia 10 a 13 de fevereiro ele estará em Campina Grande, no MIEP, Movimento Integração Espírita da Paraíba. Ah, legal. E joia. Tiago Borges, nosso irmão Tiago. Parabéns, pessoal. Programa maravilhoso. Um abraço. Tiago deve estar lá em... onde é que é mesmo que o Tiago está? Feira de Santana, não, né? Vitória da Conquista. Né? Rapaz, Tiago, depois você dá uma estudadinha nesse nome aí, Vitória da Conquista, para ver o que é. Porque se é vitória, já não é conquista, né? Se a conquista já não é vitória, por que tem os dois juntos? Vitória da conquista, né? Conquista do terreno. Lá não é terra do Divaldo. Aí o Tiago vai agora, ele tá lá, pergunta pras pessoas, vai ver que ninguém sabe. Não, não é não. Vitória da conquista não é terra do Divaldo. Ele é de Feira de Santana. Ele é de Feira outro, Santana, acho que é Salvador, sei lá de onde que é. O Carlinhos da Camel entrou aqui de novo, não sei quem que é essa pessoa. A Sueli Castelo Branco também, dando os parabéns. A Irene Maria do Nascimento, um abraço para a Irene. O Ed Moreno, bom dia, vivencianos, bom dia, Ed. A Maura Russo, nossa amiga Maura. O Renato Pazin, bom dia a todos, 2005 iniciando no Divino Mestre. Fui recebido, entre outros, pela Icléia e Cláudio, me proporcionando muito conhecimento e excelente convívio. Bom domingo. Quem? O Renato Pazin. O Gustavo está perguntando... Já fiz a pergunta do Gustavo? Não. Faz aí, Carlinho, por favor. Gustavo pergunta... Será que a doutrina espírita tem esse poder de proporcionar alegria por ser religião da prática do bem, bem mais que as teorias? Eu acho que as teorias é que causam muita alegria. Para daí você, com essa alegria que as teorias dão, você se predispõe a trabalhar em benefício do semelhante, né? E o estudo da doutrina é essencial. Às vezes as pessoas querem estudar com pressa, ler rápido, mas não vai com pressa. Estuda devagar, analisa cada pergunta. A coisa mais linda é a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Kardec não pergunta quem é Deus, o que é Deus, quem é pessoa, o que é coisa. Kardec pergunta que é o indefinido, que é Deus, né? Deus é a causa primária, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí uma vez eu li uma reportagem de muitos cientistas falando que Deus não, eles não acreditavam em Deus. Muitos diziam assim, esse Deus antropomórfico, esse, mas um Deus, inteligência suprema, que é o que criou todas essas leis, eles acreditava. Sim. É o Deus que a doutrina espírita define. Sim. Então a gente tem que agradecer muito o empenho, o trabalho dos organizadores lá de cima, da providência divina de Jesus nos ajudando para que a doutrina chegasse para responder. E aí Kardec diz, se a ciência avançou a mais do que a doutrina apresenta e está tudo embasado, fica com a ciência. Não precisa brigar, não, mas na doutrina é assim. Não, caminha com a ciência, aceitando que a ciência comprova. Então, a doutrina é maravilhosa. A gente não é fanático, não, né? Não. Não, e... é questão de amor mesmo, né? É, eu acho. Não, eu acho. Outra... Uma coisa, desculpa, Rui, só para concluir, assim, é assim... Não tem fim a doutrina espírita no conhecimento que ela passa para a gente. Então, se a gente continua sempre estudando, você vai ficando mais alegre cada vez mais, né? Sim, então, e agradecido. Exatamente, ter gratidão, que é onde se encaixa perfeitamente. Porque tem muita gente também que é tendo gratidão, mas está esquecendo de agradecer também, né? Eu posso ser grato a você por você ter feito algo para mim, mas eu falei para você, né? Não é que você está precisando disso, mas a gente tem que chegar na pessoa e agradecer. Muito obrigado pelo que você fez por mim, muito obrigado por tudo, né? Porque às vezes eu me sinto agradecido, porque a gratidão é um sentimento que está dentro de você. Nossa, como que eu sou grato por isso? Tal, fulano e tal. Agora, mas você demonstrou isso? Você foi lá isso. E agradeceu? É obrigação, né? A gente agradecer. Uhum. E não é bom a pessoa fazer as coisas esperando receber a gratidão, né? Não, mas a pessoa, quanto mais ela aprende, mais grato ela é para as coisas. É. É porque a gente vê que tem gente que você faz a coisa e não está nem aí, esquece. Mas as pessoas gratas são aquelas que realmente têm uma espiritualidade muito... muito boa, e ele vê justamente aquilo que Jesus nos ensina, né? Quer dizer, ele vê como se fosse um irmão, aquela pessoa fazendo aquelas coisas. Porque eu mesmo tive várias pessoas que me fizeram uma série de coisas que eu não vou toda hora ficar agradecendo ele, mas toda oração que eu faço, estou sempre lembrando, sempre pensando naquela pessoa, pelo que ele fez e o que ele faz por outras pessoas. E o bonito é a espontaneidade do ato, né? Eu tinha acho que uns 8, 9 anos. Não era 8 ainda. Eu ia fazer 8 quando a Vera Lúcia ia nascer. E eu ia no mercado com a minha mãe, e a mamãe estava passando mal da gravidez, então ela teve um desmaio. Ela estava comprando farinha e teve um desmaio, e o senhorzinho farinheiro ficou segurando a mamãe pelas mãos enquanto alguém buscava correndo uma cadeira para ela sentar. Eu tinha, ia fazer 8. Eu não me esqueço disso até hoje. Lembro do rostinho dele. Uma pessoa humilde lá da roça. Ele foi lá em casa pedir desculpas para o meu pai. Seu Ademar, o senhor desculpa de eu ficar segurando na mão da dona Olívia, mas eu fiquei segurando para ela não cair. Olha só, que delicadeza de alma. Então, eu adoro ver essas coisas. Uhum. É do íntimo, a alegria de viver, a bondade tem que nascer. E a gente tem que abrir campo para que o que a gente estuda, o que a gente lê, o que a gente ouve, plantar aqui a sementinha, né? Florescer. Sim. Aonde florescer, aonde nós fomos plantados. O Gustavo está perguntando aqui no chat. Já fizemos. Ah, já fez? Já. Ah, ok. Ronália Gonçalves, nossa irmã Ronália lá de Remanso, naquela hora que a gente tinha falado sobre o cansaço, ela falou: verdade, Jorge, quantas vezes já fui para o centro muito, muito cansada. No decorrer dos trabalhos, quando finaliza, estou totalmente renovada. É porque está fazendo com prazer, com alegria. É. Né? A Beatriz, a nossa Bia Porto, bom dia. O programa está muito amoroso com a Eclair, que transmite serenidade e alegria. A Claudinha Ribeiro, lá da AME, bom dia, com muita alegria. Grande abraço a todos. O Ricardo Carmona, a fé na providência divina leva a gratidão pela vida que faz a alegria de viver. A Elza, do Paulo de Tarso, bom dia a todos os vivencianos e a todos vocês, Rui, Jorge, Rodrigo, Cléia, Carlinhos e equipe do programa. O Dinho, mais uma vez, estou com a picape carregada de remédio para levar amanhã, certo? Amanhã e nós estaremos lá aguardando. Uhum. A Irene coloca aqui: verbalizar o que está agradecido é reconhecer que uns precisam dos outros, que vivemos em grupo. Exatamente. É uma ciranda de amor, eu costumo dizer. Esclarecendo dessa picape cheia de remédio, é o remédio que o Fábio Dionísio, lá no Recanto da Fé, ele Recanto recolhe de Luz, das pessoas. E nós gostaríamos se outras casas espíritas também fizessem isso, porque a fraternidade, a farmácia comunitária, ela entrega remédio há 43 anos gratuitamente à população de São José dos Campos, né? Uhum. Então é um trabalho que é feito com muito carinho, com muito amor, sem ninguém ganhar nada, né? Muita gente entrega para mim e eu levo lá. Então, tá vendo? E é um trabalho muito bonito, feito há 43 anos pela Luísa Petite sendo dado continuidade pelo seu filho, o Fernando, né? Rui, se você me permitir, eu vou deixar com você a camiseta de 20 anos do Vivência Espírita, do Dinho. Você entrega para ele amanhã, por favor. O Dinho? Já que ele vai entregar para você o remédio amanhã, você já entrega a camiseta. E ontem ele estava atrasado um ano lá no Recanto de Luz de Mancheiro, que ele estava com a camisa dos 19 anos. Estava só um ano atrasado. Você trouxe minha camisa, se eu soubesse que eu ia encontrar você, eu não tinha deixado com carinho. Vocês estão lindos com a camiseta aí dos 20 anos. É só a Cléia e a Cris que estão fora do padrão Vivência Espírita. Mas a Cris tem camisa. A Cris tem. Mas viu, Ecléia, o Ari Rangel, quando ele fez aquela pergunta, e qual é a influência da alegria na nossa saúde física e mental, o Ari Rangel tem uma escola de crianças especiais que ele cuida maravilhosamente bem. Eu acho que ele tem uma alegria nesse coração dele que é imenso. Ari Rangel é um trabalhador da doutrina perseverante. E vocês precisam conhecer a escola lá em Taubaté, que é maravilhoso, com ginásio, com piscina, com uma série de coisas lá, que cuida também de criança autista. É um trabalho que deveria ser exemplo para muitas cidades, inclusive aqui para São José dos Campos. Viu? Uhum. E no telefone, o Sinésio mandou: deseja a todos muita alegria, um ótimo programa. Um abraço fraterno a todos, especialmente para minha eterna amiga Ecléia. O Sinésio está na Jura. Lá de Caraguatatuba. Isso. E tem um trabalho muito bonito também. Muito querido. O Aécio também, né? Deseja a todos os vivencianos um bom domingo, um ótimo programa. Que ele mandou o áudio, né, pra gente. Por telefone, né? E o Edson Andrade deseja a todos um domingo maravilhoso e uma ótima semana. Lembrando que quem quiser concorrer aí ao livro, é só ligar pra gente. O João Paulo está colocando aqui que eu pulei a opinião dele, mas eu não estou achando, João Paulo. Coloca de novo pra gente aí, por favor. Eu não estou achando no meu YouTube aqui. Né? Só continuando aqui. A Fátima de Minas Gerais. Abraço, querida Ecléinha. Fátima de Minas. Tá, de Fátima de Minas Gerais. Ela está chamando de Cleinha porque... Porque sabe. A Dodora Kawabe, minha prima lá de Juazeiro também, mandando um carinho aqui para todos. O Tiago, o importante na hora de receber ajuda é passar adiante e seguir a corrente. A Marli Lima, bom dia. Pela primeira vez estou assistindo. Que aprendiz, gratidão. Edgar Fagundes, Paulo em 2 Coríntios 4.8 diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. O Emmanuel fala belíssima reflexão no livro Vinha de Luz, na lição 102 também. Um belíssimo dia a todos. Obrigado, viu, Edgar? Simplesmente Espiritismo. Deise Manzano, bom dia. Lindezas aí, Rodrigo. E você e a Cris. Fala, agradece aí, você e a Cris. Porque quando ela falou lindeza, ela está falando para vocês dois. Obrigada. Dá um abraço para Deise. E para a Ecléia também. Dá um abraço para Deise, que diariamente ela me manda uma mensagem de bom dia. Né? E ela fala lindezas também? Quando manda? Inclusive de... aqui, acho que sou eu. Porque... inclusive de tarde e de noite. Né? Você recebe diariamente o bom dia, mas lê de tarde e de noite. E ela tem o programa... que é tirando as dúvidas lá no programa. Muito bom, né? Muito bom. Boa Nova, sinal. Rádio Boa Nova. TV Mundo Maior também. Eu Rádio Boa Nova, os dois, né? Mas é muito bom, a gente já entrevistou ela aqui. Se vocês quiserem, entra aí em cima e escreve Deise Manzano, que vocês vão ver a entrevista que a gente fez com ela aqui também. Ela sempre está tirando dúvida das pessoas que ligam lá para a rádio. E aí eu vi aqui o João Paulo Gonçalves, né, lá de Paulista, Pernambuco. A gente não está aqui mesmo, tá? A gente pesquisou aqui também, não apareceu. Uhum. O Thiago Borges, que a gente comentou lá, ele falou que nasceu em berço espírita. A gente não deixa de lembrar também da Sandra Vasconcelos. Mãe dele, grande dele amiga também. Sandra, né? Cliente ouvinte certo. Também. Aqui o João Paulo colocou aqui agora. Em pleno século XXI, as religiões ainda não pregam. As religiões ainda não pregam o Deus de Moisés. Não estou entendendo, não. João Paulo, o que você quis colocar aqui? O que a nossa religião espírita faz é pregar o Deus de Jesus, né? Uhum, de amor, de carinho, de perdão, de realmente ser um pai, né? O pai perdoa sempre, né? Sem dúvida. Eu acho que foi uma afirmação, não foi uma pergunta. Quando na antiguidade falava-se no carro sutil da alma. O carro sutil da alma é o perispírito. Então, eu estou chamando a atenção disso na excelência do estudo. Gente, procurem estudar, porque a gente aprende tanta coisa. O perispírito que nos romances falam, né? Aquele Louis de Narbonne, um personagem do livro, que ele sai da prisão, ele já é um espírito. E aí ele pensa, eu precisava ter o meu cavalo. Aí ele se vê já sentado no cavalo e ele vai passando e a roupa dele esbarra-se numa planta e rasga. Então, o perispírito, ele é ligado à mente do espírito, né? Uhum. A mente é que vai assim modificar a aparência. Uhum. Né? Eu posso morrer, aparecer aqui para vocês como a Ecléia, mas aquele ali me conheceu lá no século 17. Aí eu vou me encontrar com ele aqui e vou me aparecer para ele como ele me conheceu. Então, essa coisa da ciência espírita é uma maravilha isso. A gente ainda vê muita coisa que pode ser explicada e que dá essa sensação plena de que você está entendendo a vida. Né? Uhum. Quando você vê lá na evolução seres orgânicos e inorgânicos, seres inorgânicos, é o princípio espiritual, começando lá no mineral, no vegetal, no animal, para depois se tornar espírito, que daí o seu perispírito foi trabalhado na espiritualidade para se tornar perispírito do espírito. Mas o animalzinho tem o perispírito, né? Nossa, o Divaldo conta que ele foi na casa de uma pessoa que, de uma cidade que ele foi falar, e quando ele entrou na casa da pessoa, um cachorro veio enorme e pulou em cima dele. E ele levou um susto horrível. Daí ele virou para a dona da casa: por que você não prendeu esse cachorro? Ela disse: mas que cachorro? Nós não temos cachorro. O nosso querido cachorro já faz mais de 10 anos que morreu. E era o cachorro da família que estava lá, porque tem um perispírito também. Então, essas coisas, gente, eu sou muito entusiasta com o estudo da doutrina, por causa disso, é uma delícia. E, Cléia, só para não perder o humor, aquela bolachinha que você estava na mão, ainda é aquela daquela hora, você já pegou outra. É, não sobra espaço para eu comer, eu vou comer quando o programa encerrar. Ela só deu uma mordida, só a bolacha, eu falei, olhei agora de novo, falei, será que ainda é aquela ainda? É, né? Aquela recheada com goiabinha, é uma delícia. É. É interessante, Cléia. No livro, eu tenho um livro, a Folhas ao Vento, uma vivência, muitas histórias, que é um livro sobre a Dona Licinha aqui da Coal, Casa de Orações, Amor e Luz. Então, é uma espécie de uma biografia dela, então a vivência dela, as histórias que ela conta. E tem lá um capítulo que chama Irmãos Menores. E nesse capítulo, Irmãos Menores, ela conta a história de vários animais que ela teve. Uhum. Né? Inclusive, tem lá um veterinário do além, que era... Exatamente, ela, o cachorrinho doente, e o veterinário vinha consultar o cachorro, o espírito, né? É. O veterinário espírito vinha, chegava e falava: agora você vai lá na farmácia e compra o remédio tal para ele. Ela ia e comprava o remédio tal. É. E ele ficou cuidando dele até o cachorrinho sarar. É. Outras vezes também é assim. Essa semana mesmo, na sexta-feira, teve um amigo que falou: nossa, Jorge, eu tô tão chateada hoje, toda essa semana, meu gatinho de 17 anos morreu, né? Por que que acontece isso na vida da gente? Eu falei, isso aí é preparo do espírito da gente também. Porque o animal, ele prepara a gente para dores maiores que nós vamos ter mais tarde. Hoje você está perdendo um animal, daqui a um tempo você pode ter certeza que você vai perder alguém, um ente querido. Exatamente. Então isso vai preparando a gente sempre para alguma coisa. Então, e outra coisa, a gente tem que considerar o animal como um ser que ele está para servir a nós. Ele está ali para servir a gente. Então, no caso da Dona Licinha mesmo, ela conta de um problema sério que teve de ataque espiritual na casa dela, que o cachorro que morreu. Quer ver? O animal se oferece para levar a cacetada no lugar da gente. Nós tivemos isso em casa. A minha cachorrinha, ela veio, foi até o Cláudio, onde eu estava, olhava, lambia a gente com sofreguidão. Ela estava se despedindo. Aí ela foi no meu quintal, cavocou aonde tinha um fio elétrico, mordeu ali e morreu. Nossa. Eletrocutada. Nossa. Era fruto de um problema espiritual que a gente estava passando, meio grande. Então, Cléia, se a gente fosse conversar com o animal depois que ele morreu, ele ia estar super feliz por ter feito a proteção. Protegido, pois né? E essas horas, né? Eu lembro também de Chico Xavier, né? Com certeza. Ele tem várias histórias de Chico e o animal. Tem até um livro do Bacelli que conta sobre as histórias de Chico e os animais. É. Né? Que conta várias histórias dele identificando o depois, né? Já encarnou já na sequência. Eu adoro esse caso. Acontece isso muito. O caso da boneca é esse, da cachorra dele que chamava boneca, que ele encontra a boneca na casa de outra pessoa. E a boneca vem de lá e vem para cima dele, para lamber ele, para tudo. Ele fala: vem a boneca que voltou. Um dia o Chico estava andando e tinha um cachorrinho branco atrás dele, novinho. Diz que o Emmanuel falou para ele: Chico, esse é o branquinho que está voltando para você. Pega ele. Então, eu adoro esse assunto. Assunto animais também é outra coisa que eu gosto demais, porque é magnífico. Ô Jorge, o João Paulo João Paulo Gonçalves, ele diz que em pleno século XXI as religiões ainda pregam o Deus de Moisés. Foi o que o Rodrigo falou, ele estava fazendo a afirmação. Concordo plenamente, o João Paulo. Isso aí é uma infiltração dentro das religiões, porque na realidade, quando Jesus veio, ele já tinha tirado isso fora, se a gente for ver dentro do cristianismo. É as religiões que incorporaram isso e fica querendo que a gente adore aí. que não deveria ser adorado mais, porque Jesus chegou e a gente tem que adorar a Deus em espírito e verdade. É. Né? Talvez ele esteja se referindo aos 10 mandamentos, pode até ser, mas o Deus de Moisés é um Deus guerreiro. Uhum. E o Deus de Jesus, como você falou, né, Rui? Amoroso. É o Deus de amor. Uhum. De alegria, né? É. Eu encaro assim, Cleia, até como um Deus do povo, do grupo, um Deus daquele povo, um Deus ali daquela região, como existe em cada região daquela época. Daquela, exatamente. E porque... até Jesus, né? Porque Jesus, a gente vê o que ele transmite de alegria, né, nas histórias. E eu acho legal do Espiritismo que o Espiritismo tirou Jesus da cruz, né? Sem dúvida. E transmite Jesus sorrindo para transmitir essa alegria cristã, né? Tem até uma música que era uma das músicas prediletas do Chico, que era Alegria Cristã. Não sei se a gente tem também. É os antigos. Não, Alegria Cristã tem, mas é a Lili que ele gostava Lili, mais. Sim, que era a predilada. Mas tem relatos que essa era, acho que a segunda. A segunda era Ave Maria de Gounod. Então a terceira. Pode ser. Mas que ele gostava muito dessa Alegria Cristã. Né? Acho que foi o Sérgio Santos quando tocou. Eu sou meio igual o Saulo Gomes. Para falar de Chico, pode falar comigo que a gente consegue. Aí ele fala, não, terceira é tal. Então a quarta. A gente falar de alegria. A gente falar de alegria aqui nesse grupo é pleonasmo, né? Porque é um clima de tanta alegria, de tanta amizade, gostosura, carinho. E eu venho aqui tremendo nas bases, o Rui sabe. Ai, fico tão nervosa. Mas chega aqui, é tudo tão gostosinho que dá vontade de ficar aí um tempo. Mas acontece que a gente sempre trabalhou para que tivesse esse ambiente saudável, esse ambiente gostoso e amoroso. Viu? É, isso aí. Ele é fruto justamente da nossa convivência que faz com que... Inclusive tem médios videntes que vêm aqui com a gente aqui, quando termina o programa, fala, poxa vida, mas que tinha de espírito ali ajudando vocês, vocês podem fazer o programa sem medo que vocês são bem amparados pela espiritualidade. É o trabalho. É? É o trabalho, trabalho. Pontual, correto. Tem mais uma pergunta? Pontual, né? Porque tem mais uma pergunta? É do chat, o Daniel Rosa de Assis. Os espíritas são reconhecidos assim como os primeiros cristãos na época de Jesus, por sua maior autenticidade e exemplificar o evangelho junto aos que ainda não se converteram em cristãos? Quer que eu repita? Uma pergunta? Isso. Fala, faz, deixa, quer que ela faça outra vez? Eu não gosto muito de fazer essas afirmações que a gente foi isso, foi aquilo, porque a gente pouco sabe. Não é? Então, quando falou dos primeiros cristãos, eu imediatamente lembrei de Leon Denis, trabalhando a doutrina, Kardec, Delane, nós, a gente é cisco. O Chico dizia que ele era cisco, aí eu costumo dizer que a gente é cisco do cisco do cisco. Talvez ele quis dizer sobre a terceira revelação, talvez... Mas aí não nos pertence, né? Agora que a gente está chegando. Ou a pedra, né? O cisco ou a pedra que... Mas realmente, acho que ele quis dizer sobre os cristãos primitivos. Né? É como a doutrina espírita ela chega para reviver o cristianismo de Jesus, né? É o cristianismo redivivo. É o cristianismo redivivo, né? É o que o Daniel está colocando aqui. Os espíritas são reconhecidos assim como os primeiros cristãos na época de Jesus. Se nós não somos, Daniel, deveria ser, né? Pois com certeza. Por isso é melhor não afirmar. Porque o que a gente está vendo ainda, estamos longe disso. Mas a proposta foi essa, da espiritualidade superior, é que a gente... reviva mesmo o cristianismo primitivo. Eu penso que até dentro das casas a gente tem procurado fazer isso, procurado ser mais simples, procurado trazer essa autenticidade mesmo do cristianismo e buscar lá atrás a época do Cristo e começar a levar para frente. Levar o evangelho do jeito que ele é mesmo, mas não é levar o evangelho na palavra, levar o evangelho na prática, né? Aí eu concordo com o Daniel também nesse sentido.

Cléia, o que, que você pode falar dessa alegria dos outros? Ué, eu acho que é a maneira de ser de cada um de nós. Eu ontem fui comprar ração para minha cachorrinha. E eu fiquei num papo com os mocinhos que trabalhavam lá na loja, que a gente terminou a conversa, todo mundo rindo, muito alegre, feliz, porque os assuntos são em torno do bem, né? Então, é um estado de ânimo quando você propicia alguém uma alegria. Eu, como moro em casa, na minha casa bate muita gente. Né? Eu não vou me esquecer nunca um dia que eu peguei um pedaço bom de bolo e entreguei para um que eu conheço, que bate em casa há muito tempo. Cláudio gostava muito dele. E ele saiu com um bolo na mão, falando, meu Deus, que delícia! Poxa, aquele bolo meu valeu nem sei por quanto. Então, é essa alegria que a gente vai semeando, sabendo semear. Porque, às vezes, a pessoa não está pronta para ficar alegre. Às vezes, a dor é imensa. Então, aí a gente ora, brinca, uma coisinha leve para suavizar, né? Eu tenho uma amiga muito querida que tem passado momentos difíceis. Às vezes, eu só escrevo para ela assim, um beijo no pé. É só para fazer uma gracinha. Porque precisa, né? Nós temos, sim, o dever de acudir, de acalentar, dar um colinho para quem está precisando. E não vai nascer necessariamente a alegria, mas um bem-estar. Sim. Né? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Com oferecimento de WS Festas e Embalagens, os aniversariantes da semana, né? Então, tem Rui. Nós temos lá da Fraternidade Paulo de Tarso, Terezinha Fiorentino, que fez aniversário no dia 2. No dia 6, a Camila Zalontai. E no dia 9, o Marcos Luiz Pinto. Então, aos nossos trabalhadores e voluntários lá da Fraternidade Paulo de Tarso, um grande abraço do programa Vivências Públicas. Hoje, dia 4, quem estaria comemorando aniversário aqui, né? Que o aniversário continua, é o nosso amigo Fábio Serapião, Fábio, pai da Marcela, né? Que provavelmente hoje deve estar comemorando lá com a filha dele, lá no plano espiritual, né? Com os entes queridos dele. Então, seria o aniversário do Fábio, era 4 de fevereiro. E ele completou 60 anos o ano passado, e nós fizemos, a Fernanda fez uma festona surpresa lá para ele. Foi muito legal. Dia 5, seu Darcy Gasparello. Opa, grande, sim, abraço para Darcy. Segundo eu tô sabendo, ele vai fazer lá na AME, meu, naquele salão grande lá, porque ele tem muitos amigos. Mas isso só convidou os amigos dele. Você foi convidado, Rui? Só os amigos, é isso. Eu fui. Então também se toca que você. Seu Darcy? Seu Darcy? Seu Darcy, lá na AME, amanhã vai ter uma festona lá. Dia 5 também, quem faz aniversário, Maurício Tomé. Amigo Maurício. Um abraço pro Maurício. Dia 5, Osmar Monai. Faz um tempão que eu não vejo o Osmar. Osmar. Faz um tempão que eu não vejo ele. Um abraço a todos vocês, paz e alegria em seus corações. Tem Carlinhos. Aniversário dos sobrinhos de Lida Silva, Fernanda e Geina. Parabéns. Aí tem que soletrar também, a Geina tem que soletrar, né? Igual a Watcha. G-E-I-N-A. Ah, fácil. Uhum. Jorge também. Tem alguém aí, Rodrigo? Tem sim. Aqui a gente tem a dia 6, a Camila Salontai. Isso já falei. Já comentou, né? Teve aqui, inclusive já teve aqui também participando do nosso programa. Débora Rabelo, dia 7. A Isabela Carpes, também lá da Colmeia, fazendo aniversário. O Marcos Luiz, que é esse, que é, não sei se você comentou também, o Marcos, que é esposo da Marta, é, faz aniversário dia 9 de fevereiro. E também temos nosso, o Antônio Custódio, que está participando do programa Fé e Razão aí toda quinta-feira, fazendo aniversário dia 10 de fevereiro. Vai estar aí próximo do aniversário dele aí, chegando. Não sei se 10 de fevereiro ainda está dentro, tá, que é sábado. Então assistam o programa Fé e Razão aí toda quinta-feira às 20 horas. Bacana. Tem mais alguém? Não. Vamos para então, os sorteios. Aí, falar dica. Que nós teremos então o aniversário do dia 13, né? Já comentando, antecipando para que o Edson entre em contato conosco aí no próximo domingo, né? Ah, sim. Nós falamos para ele. É, legal. É, vamos então para sorteados. Então, com o oferecimento da livraria Casa do Caminho, né? Então, quem ligou para nós aqui foi a... Quem ligou pra gente foi a minha mãe, Mariângela Pintos. O Aécio César ligou pra gente. O Edson Andrade. A Maria Auxiliadora. A Janaína. A Miriam Yui. E a Ana Cláudia Laranjeira. E a Sheila, mãe da Cris. É sua mãe, Cris? Minha mãe. Manda um beijo pra ela. Tá te mandando um beijo aqui também, a Cris. Então a gente... Quem ganhou o livro, né? A gente não ia sortear camiseta não, né? Não, porque não era livro mesmo. Nós mandamos fazer mais. Então quem ganhou o livro foi a Ana Cláudia Laranjeira. Ela que ganhou o livro, ligou aí e participou do sorteio. Então a gente pede para buscar o livro lá na Casa do Caminho, na livraria. A livraria Casa do Caminho fica lá na Avenida Rui Barbosa, número 232, Bela Vista, em São José dos Campos, a partir da 1 hora da tarde, né? Isso. De segunda a sexta. Sábado funciona de manhã, das 8 não? Não, então não tá funciona de manhã mais. Uhum. Então só a partir da 1 hora da tarde lá e bater um papo com o Mário Vinhas. Então é isso. Vamos para a hora da dica? Isso. Cleia, quando toca essa musiquinha aí, a gente pede pro convidado dar uma dica pra gente. Pode ser de um livro, pode ser de um filme, pode ser de... Uma dica que você quiser dar pros nossos vivencianos. Dica. Agora foi, mas eu agora vou foi. Falar. É o perdão. Nós conversamos aqui uma porção de coisas excelentes. E o perdão é um fazedor de alegria. Quando a gente está diante das dificuldades de um relacionamento, de um problema que surgiu entre a gente e outros, quando você pede, se diminui e pede perdão, você consegue pedir perdão, você sente uma alegria íntima muito grande. Uhum. A mesma coisa quando você perdoa. Quando você perdoa, te invade assim uma paz, uma alegria, uma serenidade. Então o perdão realmente devia de ser nossa companhia constante. Então a dica é perdoar, né, Cleide? É perdoar. Uhum, é legal. Perdoar. Boa dica. É. Jesus deu essa dica com veemência. E, Rodrigo, tem a imagem de hoje? Tem. Hoje a imagem está aí atrás. Vou colocar aqui. Hoje a imagem da inteligência artificial criou essa imagem aí. É uma pessoa aí alegre, né? Com os livros, estudando, né? Então acho que faz essa referência do que a gente conversou hoje aqui, né? Uhum. Que é o estudo aí, junto com o pessoal, parece um grupo de estudo aí, um centro espírita, uhum, né? Mas uma pessoa alegre com os livros, né? É. Foi, a gente vai deixar disponível aí também no nosso Instagram, para vocês acessarem aí e ver a imagem. Tá bom? Vamos lá, então? O que é agora mesmo? Encerramento. a enquete já deu. Fala da enquete aí. A gente... o pessoal que entrou aqui participou. A gente agradece a participação de todos vocês. Bastante gente entrou aqui participando. E a enquete foi: a doutrina espírita propicia a alegria de viver? E 98% responderam que sim. Acredita que a doutrina espírita propicia, ou seja, foram 104 votos, 104 pessoas responderam à enquete, e 2% disseram que acredita que não, a doutrina espírita não propicia, mas a esmagadora maioria acredita que sim, dos 105 votos agora. Obrigado pela participação de todos vocês e vamos até acompanhar o próximo programa às 8 horas da manhã. Não sei se o Jorge quer já falar. Não, só para mandar um abraço também para a Márcia e para o Norberto, que eles são lá da casa da Marcela. Todo domingo o Norberto e a Márcia escutam o nosso programa. Um grande abraço para eles. Também os sentimentos lá para a Márcia, que a gente sabe que ontem desencarnou uma irmã dela, né? A gente tem certeza que a espiritualidade amiga vai amparar a sua irmãzinha também. Ah, o Tião indicou um livro, né? Então, até esqueci de falar aqui na hora da dica, ele indicou um livro que comenta sobre os animais. Então, chama A Questão Espiritual dos Animais, por Ivênia Prada. Prada, eu tenho esse livro. Beleza. Eu vou colocar aqui para o pessoal o link aqui na descrição do... Isso, ela falou que é uma professora da USP. Ela é de Campinas. Nós estivemos com ela lá em Poços de Caldas. Legal. Quando nós fomos lá. Então eu vou colocar o link. Ela esteve aqui em Jacareí também, alguns anos atrás, fazendo uma palestra. E ela esteve no nosso programa há muito tempo. Tem uma equipe que cuida dos animais na espiritualidade, né? Sim. Posso falar um pouquinho? Claro, claro, claro. Então, a minha filha deixou o cachorrinho dela comigo, que ela ia viajar, e ele tinha um funga-funga aqui no nariz, e aí ele ficou em casa, eu fiz uma prece, pedi para a equipe, e eu vi chegar um veterinário que cuidou dele. Aí eu fiquei muito emocionada, e o cachorrinho realmente ficou bem, e aí eu quis conversar um pouquinho. Ele disse: eu vim atender o animal. Já atendi. Até logo. Animais humanos hoje não. Não era para conversar. Podia agradecer e pedir, mas bater papo não. Nunca mais esqueci disso. Legal. Queria mandar um abraço também pro Bruno. O Bruno, né? A gente tava falando do Fábio agora, que é o pai dele, né? O Bruno, irmão da Marcela, filho também da Fernanda, né? Um grande abraço pro Bruno, que a gente sabe que hoje ele tá ouvindo também. Esteve a Magali lá na quarta-feira ou não? Não foi? A Magali foi na outra quarta-feira. A Magali teve na outra quarta-feira, não nessa. Tinha comentado. Foi legal. Ela e o Alexandre vieram lá e a Célia escreveu. A Célia escreveu? A Célia escreveu. Olha, a Célia mandou uma mensagem. Legal. Uma mensagem grande, muito legal. Não, aí tem um detalhe da mensagem que é legal a gente falar, né? Uhum. Porque teve um médium lá que escreveu um bilhetinho pro Alexandre. Aí ele falou: Jorge, a pessoa não precisa ficar dando detalhe numa carta, não. Mas se você der detalhe, você tem que se garantir, né? Aí o médium chamou ele, a Célia chamando ele de uma coisa que ela nunca chamou. Ele falou: só de olhar aqui eu já sei que não foi ninguém, que não foi a minha mulher, né? Falou que era pequenininho o recadinho, mas falou, você já descartou, né? Aí porque ela chamava ele de um jeito exclusivo, né? Aí adivinha o que aconteceu? Na hora que a Fernanda recebe, já chama desse jeito ele, Xande, né? Que ela chamava ele de Xande todas as vezes, chamava de três maneiras, né? Xande na hora de ser carinhosamente, Xande na hora de mandar fazer alguma coisa e Xande na hora de fazer atenção, só mudava o tom. Xande, né? Xande. Então ela colocou na carta da Fernanda, já começa assim, chamando, né? Ele ficou emocionadíssimo, né? Ele e a Magali com a carta, ela mandou falando bastante coisa, né? Sobre Recanto de Luz, falando sobre eles, falando sobre... Então foi muito legal. Ele dormiu na quarta-feira, de quarta para quinta aí. Ficou na casa da Fernanda mesmo, né? O Alexandre e a Magali. Um abraço para eles também, que de vez em quando eles dão uma olhadinha no programa lá. Aqui só pra gente... Teve algumas pessoas aí, pessoal, vocês perdoem a gente. Eu entrei aqui para falar da excursão, mas com mais detalhe, né? Da excursão para Uberaba. É, pessoal, então, olha, só para repetir, vai ser do dia 29 de maio ao dia 2 de junho, essa excursão lá para Uberaba, né, nesse período. É no feriado do Corpus Christi, a gente sai daqui quarta-feira às 11 horas da noite, vai sair lá da AME e volta no domingo, dia 2 de junho. Então, é ônibus semileito, assistência durante a viagem, kit lanche, um café extra lá em Sacramento, 3 noites no hotel Golden Park com café da manhã, visitas e palestras e tratamentos agendados na cidade de Sacramento, Uberaba, Araxá e Fazenda Santa Maria. Né? Então, tem tudo isso para a gente fazer lá em Uberaba. Quem está fazendo é a nossa irmã Conceição, ela é dona da Internelli Turismo, né? E ela está fazendo, e se vocês quiserem, anota aí o telefone. 991319946. Então, DDD 12, né? 991319946. Vou colocar aqui de novo essa propaganda aqui, né? Esse folderzinho no Vivência aqui, no como é que fala? No WhatsApp do Vivência. Pronto, já coloquei. Desculpa as pessoas aí que nós não conseguimos falar no nome delas, teve gente até que fez pergunta aí, mas nós já estamos em cima da hora, né? A gente precisa encerrar o programa agora. Rui, a semana que vem, quem está aí com a gente? É, mas antes de falar da semana que vem, eu gostaria de reiterar um pedido do pessoal lá da FDJ, né? Que eles estão pedindo para médiuns que possam trabalhar no sábado, no domingo, na segunda, lá na escola Vieira Macedo, para dar sustentação aos 550 a 600 jovens que virão de todo o Brasil aqui em São José, né? Para dar sustentação. Então, se tiver pessoas que interessarem, e outra, quem quiser também trabalhar na cozinha, tem espaço lá. Só não chama o Beto, né? Só não chama o Beto, porque o Beto 9 botou fogo na cozinha uma vez lá. Eu cheguei, mas essa fumaça tá saindo de onde? O Beto que botou fogo na cozinha. Já tava expulsando o Beto de lá dentro na hora que ele chegou. Não, eu lembro muito da dona Anitta, que ela começava a trabalhar lá e eu chegava para ela suando lá, mexendo nas panelas, falava: Dona Anitta, para um pouquinho, que eu tenho a fotografia da senhora. A senhora fingindo que está trabalhando. Ela, nossa, falava aquele monte. Ela era brava pra caramba. Brava pra caramba. Ei, dona Anitta, dá muito saudade dela, da comida, né? E a garotada adorava vir aqui nos encontros, porque a comida do encontro era muito boa. É igual você passar para aquele pessoal que está quebrando com aquelas motocicletas lá, que quebra os asfaltos, aquela coisa, aquela britadeira lá. Brrr, o cara está se balançando todinho, você dá uma paradinha no carro e fala: ei, rapaz, essa moleza vai acabar, viu? Só falta enfiar a picareta na cabeça da gente. Então, aqueles que quiserem trabalhar lá na sustentação, lá na Vieira Macedo, na escola ali no satélite, né? Então está lá à disposição. E domingo nós teremos aqui Oswaldo Barbosa falando sobre as terapias diferentes que é aplicado no Centro Espírita, né? O Reiki, P3A. É cromoterapia, né? É. Cromoterapia. Que ele faz lá na Paramã. Terapias complementares? Acupuntura, não? Como é que é o tema? Terapia é complementar. Não, alternativa não. Não, é complementar. Você, correto, tá? É complementar, porque se for alternativa, você poderia fazer ela ou outra coisa. E na realidade, quando você está fazendo um tratamento médico, você nunca pode deixar, né? Pode ser terapias espirituais, complementares, alguma coisa assim? Não, espirituais não, acho que não. Complementares. Porque ele tem lá acupuntura, tem reiki, tem uma série de coisas que é utilizado no Centro Espírita que não faz parte da doutrina espírita, mas é muito bom para auxiliar as pessoas. É utilizado, né? Se utilizar, né? É legal. Vamos lá, só para terminar aqui com a mensagem do livro Palavras de Luz, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Aqui a mensagem do dia 4 de fevereiro, que é a mensagem para ser lida no dia de hoje. O tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para adiante, com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Palavras de Emmanuel, capítulo 2, A Ciência do Tempo. Então, muito obrigado. Paz e alegria em todos os corações. Até domingo que vem, Rodrigo. Agradecendo aí, hoje foram 109 pessoas respondendo a enquete aqui, bastante gente participou. Colocamos um livro, o link do livro está aqui na descrição, tá? Do livro que a gente comentou aqui sobre as questões dos animais, né? E a espiritualidade. E agradeço aqui, eu queria passar para a Cris aqui e agradecer também. Muito obrigada. É bastante coisa para aprender, tem muita coisa para aprender aqui, mas muito obrigada pelo programa. Viu, Cléia? Muito agradável. Bom domingo a todos, gente. Lembrando sempre de Chico, né? Que diz que para a gente distribuir felicidade, a gente tem que multiplicar a felicidade nos outros, né? A alegria dos outros. É Emmanuel, né? Que comenta isso também. Então vale a pena a gente sempre... Para a gente ser feliz, né, Eclé? Fazer os outros felizes, né? É, participar da ciranda de amor, né? Isso. Carlinhos? Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Cris. Obrigado, Ecléia, pela sua generosidade para conosco hoje. Obrigado, Rui. Obrigado, Jorge. Obrigado a você. Obrigado, Sebastião Varotto. E nós vamos encerrando o programa Vivência Espírita hoje. A Ecléia vai fazer a oração para nós, final. Mas eu queria ler... Do livro Minutos de Reflexão, de Jorge Reis, o item 31. A virtude mais sublime é o amor, que o homem traz em seu coração. Conduz os sentimentos passo a passo, retrata em cada um a evolução. O amor está na fé e na esperança. O amor que busca Deus é oração. Queridos vivencianos, desejamos a todos um ótimo domingo em família, com seu macarrão com frango ou com o seu cardápio predileto. E que sejam sempre ungidos e abençoados por Jesus Cristo e sua seara bendita. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. E Cléia, suas considerações finais e uma prece para o encerramento do nosso programa. Eu só tenho palavras para agradecer, né? Fico aflita para vir, aí fico com pena de ter que já terminar o programa, que é tão gostosinho, né? Eu agradeço de todo coração, agradeço as pessoas que se comunicaram e peço a Jesus que cerque vocês, a equipe do Vivência, com muito carinho e bênçãos, para que vocês tenham forças para prosseguir, mesmo diante de pequenos ou grandes problemas que surjam. Porque é uma semeadura abençoada de luz, de amor, de aprendizado. E que todos nós possamos ir para nossas vidas lá fora, vivenciando o que nós falamos por aqui. Os ensinamentos do Senhor Jesus. Graças a Deus. Nesta vida não lutar por tudo que é são, pois felicidade é o que se alcança tendo força, fé e amor no coração. Então vamos trabalhar, servir, amar e praticar um bem maior que todo o bem que temos feito ou que deixamos de para conquistar da vida a alegria, toda a paz e o esplendor. Alegremos nossas vidas, alegrando o nosso modo de viver. essência da canção e alegremos nossa hora que é agora. Vamos todos distender nossa emoção e alegremos nossas vidas com amor e simpatia, mundo afinco e cortesia, com carinho, humildade e união. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.